Gírias nacionais também tem o São Johnny. Elemento surpresa. Freestyle? É essa hora. Improvisação. Tá valendo? Tá valendo, então vai então. Rap improvisado, é isso que eu mais faço. Eu mando um abraço logo dentro do compasso pra todos aqueles que representam os MCs verdadeiros, sem ficar com diz que diz. Eu sou feliz porque eu tô na correria. Noite a noite, é claro, dia a dia. A gente chega na humildade sem perder a percepção. Chama agora meu irmão, MC Wilson. Pode acreditar, Ralf MC, sangue bom. Eu vou rimando no compasso em cima de um tom, porque o estilo tem que ser original, representatividade no palco e no vocal. Então que tal e além da improvisação, abra a Deus, dê a Deus o seu coração, porque senão você já sabe, é complicado. Passando a bola porque o papo, mano, é improvisado. Falei do MC, agora falo do DJ. Back to back, scratch, transforma em colagem também. Eu sei, é difícil, mas tem que ter o dom e o talento. Então obrigado aos manos do monumento, tipo Pelé, que tá fora do estúdio, que faz a sua dança tipo assim, parece até dilúvio. A arte do hip hop que nunca acaba, é desse jeito, mano, não brinca que a coisa é braba. A coisa é braba, se liga no vocal. Não interessa se é valido Paraíba ou na capital de São Paulo, em qualquer lugar tem movimento para afirmar, representar nesse momento os quatro elementos, tipo da natureza. Expressa a arte, a beleza com total firmeza, porque senão você tem que se informar pra praticar na frente, não capotar. Ixi, não capota, sabe por quê? Porque é guerreiro. Pelé tá ali fora, já citei, e é grafiteiro. A todos os grafiteiros do Brasil mandando salve. Gírias nacionais bombando tipo um nocaute, mas sem derrubar ninguém, sem subir na sua cabeça. É humildade, essa é a sentença. Desse jeito tem que ser, taca fogo no pavio. Gírias nacionais, Taubaté, SP Brasil. SP Brasil, me apresento no local e vou representando, mano, porque eu sou original. E no rap movimento eu não me calo. Manda um salve para o bairro de São Gonçalo, mano. Pode ver, aqui ninguém vacila. O lance é passo a passo, seguindo na locomotiva ativa. Porque senão, preste muita atenção. Se eu falei, falo de novo, aqui é MC Wilson. MC Wilson, que representa e chega devagar. É desse jeito, por aqui também vou representar. É o elemento chave, de lado vocês o deixam. Conhecimento, quem citou foi o King Zulu Nation. África Bambata, é desse jeito, veja. É desse jeito que dispenso toda a cerveja. Repetir palavra, mano, isso é normal. O que não pode é deixar de ser original. Original, atitude é o que esquenta. Se eu falo São Gonçalo, vou falar do ponto 50. Os mano da União, CGC a posse. Vamos chegando passo a passo, tipo a galope. Então se importe, sempre com a consciência. Se não deu certo, volte, mano, paciência. Ralf deu um toque, eu vou chegando sem. Preste atenção, chamando os mano, é pro refrão. Discos, toca discos, Johnny nos riscos. Ralf Wilson, não é brincadeira. Discos, toca discos, Johnny nos riscos. Gírias nacionais, não é brincadeira não. Discos, toca discos, Johnny nos riscos. Ralf Wilson, não é brincadeira. Discos, toca discos, Johnny nos riscos. Gírias nacionais, não é brincadeira não. Não é brincadeira, do não. Vale do Paraíba, Diadema. Ó o elemento surpresa, JL, vem. Venho devagar, só pra representar. JL é meu nome, Diadema é o lugar. Pode crer quem é, quem não vive já é. Eu vim representar a região Taubaté. Eu digo pra você, irmão, que eu vou colar a paz. Sou JL aqui com gírias nacionais. Meu livro é grande, aberto, não tem segredo. Minha família corresponde a território negro. Seja quem for, seja com valor. Tenha humildade, como sempre, o amor. Meu território negro, a humildade continua. Cada um tem sua cara, as gírias, mostra a sua. Com certeza vou mostrar, desse jeito vou chegar. É rap improvisado por aqui, ha, ha. Sem risada boba, mas rindo do que é engraçado. Eu tô me mantendo na postura de soldado. Se liga, presta atenção. presta atenção, é desse jeito vai. A gente fica em pé enquanto a Babilônia cai. Por não se apegar no pai, complicou. É desse jeito, presta atenção no meu flow. Vou sem parar, seguindo o tempo desse beat. O JL, valeu, aceitou o convite. Pega na mão, desse jeito tem que ser. Agora é sua vez, faça esse chão tremer. Eu lembro de você, falo seu nome sem dar falha. Eu conheci você uma mão na rodoviária. Você me levou lá, só pra representar. Falei, valeu Ralph, qualquer dia é só ligar. Você falou que ia ter vários eventos em Taubaté. Eu lembro outra vez, festa de skate, eu tava em pé. Os manos estão lá pra representar. JL, território negro, humildade, continuar. Continuar, e vai constar. Se o lance é ter atitude, mano, vou apresentar. Quer no freestyle, vou pegando esse microfone. Representando, mando um salve para o DJ Johnny, que é do grupo, riscando há muito tempo. Expressando a bela arte, a cultura de quatro talentos. Nesse momento, eu vou falando aqui. Representando, pode chegar mais um MC. SP, ABCD, atitude, proceder. JL é meu nome, a Taubaté, eu venho com prazer. Pode me ligar, quantas vezes for, faça-me um favor. Agradeço ao Pai Nosso Senhor. Na humildade, simplicidade, cumplicidade. Representando o hip hop aqui nessa cidade. Vale do Paraíba, Diadema, União, Taubaté e São José dos Campos, território negro, refrão. Discos, toca discos, Johnny nos riscos. JL, Wilson, não é brincadeira. Discos, toca discos, Johnny nos riscos. Gírias, território, não é brincadeira não. Discos, toca discos, Johnny nos riscos. JL, Wilson, não é brincadeira. Discos, toca discos, Johnny nos riscos. Gírias, território, não é brincadeira não. Sample de Black Alicious, Bambata, Lauryn Hill, DJ LC, sai do PC, vem pro vinil. Vocês, mano, aí. Gírias nacionais. Território negro. Desista. Desista. Desista. De desistir. Desista. De desistir. O que, mano? Desista de desistir. E na humildade. Só quem é, né? Graças a Deus. Humildade faz um coração. Valeu, Gírias Nacionais. Valeu, Taubaté. Desista de desistir. Foi feito com amor, foi analisado para gerar informação, para gerar inovação, para transmitir a palavra de Deus. Muito bem produzido, graças a Deus, foi um trampo profissional, foi um trampo feito com carinho, com respeito, para as pessoas ouvirem e gostarem. Em evolução nos versos, em evolução na maneira de rimar, uma evolução na maneira de desenvolver as ideias, buscando sempre criatividade.